Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Continuamos onde ficámos na última edição. Falávamos do tráfico de culos, o comércio de mão de obra emigrada da China, um negócio infame denunciado, entre outros, por essa de Queiroz, como aqui contámos, e um negócio que alimentou grandes fortunas aqui em Macau, João. Exatamente, grandes fortunas aqui em Macau e nós estamos aqui mais ou menos no centro da Macau desse tempo, e com algumas ruas com nomes dedicados a situações e a pessoas desses tempos do tráfico de culos. Estamos próximo do Porto Interior, da Praia de Manduco. Exatamente, da Rua João de Carós, que é uma figura muito engraçada, porque é uma figura que pode dizer-se banida da história de Macau. Ele é filipino, mas mestiço, e de maneira que vem para aqui, para Macau, no âmbito de um fluxo que se mantém inalterável, um fluxo económico e um fluxo de pessoas que se mantém inalterável desde praticamente os portugueses chegaram aqui em Macau, em 1557. Pouco tempo depois havia a viagem entre Macau e as Filipinas, e Filipinas e Macau. No entanto, devido ao Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em dois, entre portugueses e espanhóis. Exatamente. Ora, ninguém reconhecia a existência desse relacionamento, não é? Mas que existia na prática, sempre existiu, e que ainda hoje se nota, se atentar nos números da comunidade filipina que atualmente vive em Macau, que mais de 20 mil pessoas, é uma coisa muito significativa. Sempre foi assim, mas nunca se falou, como nunca se falou de João de Carós. É? Fala-se de, sei lá, das grandes famílias, dos Sena Fernandes, dos Nolascos, de tudo isso. Le Carros não existe. Ora, Le Carros é uma figura com bastante importância, não só por ser rico. Ele é o homem que compra o palácio do Barão de São João de Porto Alegre, que era o homem mais rico de Macau, o homem que trancava as portas em tempo de tufão com sacos de ouro. Portanto, a fortuna que ele não tinha era uma coisa louca. De cujo palácio ainda resta aqui uma parede? Que é o correto, de um palácio que era pelo menos 3 ou 4 vezes maior que o Palácio da Praia Grande. Portanto, a dimensão era muito grande. Esse João de Carós provavelmente negociaria também ópio, portanto, que eram os grandes negócios que aqui se faziam em Macau. Mas esse homem está na base do apoio à independência, ao processo de independência das Filipinas, e no apoio a José Rizal, o homem que faz a independência. O herói nacional filipino. Exatamente. É um homem que morre antes de conseguir a independência, e é um homem que vem aqui a Macau buscar o apoio de João de Carós, que lhe oferece esse apoio. Ora, esse apoio é muito está curioso. Em mistério. Exato, em mistério, em muito mistério. Porque a organização que está na base da independência das Filipinas é a maçonaria. Mas não a maçonaria espanhola. É a maçonaria portuguesa. É o Grande Oriente da Lusitânia, que existia no século XIX, que se instala nas Filipinas através de Macau, através do governador Guimarães, que foi um governador que teve uma longevidade muito grande. Ele governou Macau durante mais de 12 anos, quando o usual eram 4 anos, e ele governou durante 12 anos Macau, aliás, casa-se em Macau e constitui família. E, portanto, é através da maçonaria que Rizal Encontrou o apoio para a sua revolução. João de Carós. Claro que não se sabe se João de Carós teria sido ou não maçom. Claro, a história da maçonaria está envolta por si própria em mistério. E em Macau, ainda mais misteriosa é. Portanto, pura e simplesmente não se sabe. Sabe-se que existia. Existia aqui em Macau desde 1820, que existia. Mas não se pode dizer com a mínima segurança se João de Carvalho era ou não era. Agora, o que se sabe é que o governador militar ao campo espanhol das Filipinas é o homem que pertencia ao Grande Oriente da Lusitânia, português, e é o homem que funda a maçonaria nas Filipinas. E depois, uns anos depois, ele regressa como governador-geral das Filipinas e a primeira medida que toma é precisamente ilegalizar a maçonaria, porque a maçonaria que foi fundada por ele como órgão do establishment para manter a presença espanhola, etc., etc., num curto espaço de tempo transforma-se numa organização revolucionária que depois daria então Rizal, tudo isso, Rizal que foi maçom também. Rizal que tinha, também é importante dizer, tinha ascendência chinesa. Exatamente, pronto. E de maneira que daí também a importância de Macau neste contexto, porque Macau desde sempre está mais, pode dizer-se, mais próximo da China do que está Hong Kong. E, portanto, ele em Hong Kong. Hong Kong era uma metrópole muito grande, mas Hong Kong tinha vários inconvenientes e sempre foi, para todos os exilados, teve inconvenientes, porque a Grã-Bretanha, a Inglaterra, tinha uma política determinada para a sua colónia. Era mais unilateral, digamos assim. Exatamente. Enquanto que Portugal ia vogando ao sabor dos ventos e de maneira que acolhia com a mesma bonomia um revolucionário como Rizal, mas também um homem do establishment como João de Carós, não é? Que acaba por não se saber bem se era um revolucionário ou se era de facto um homem do establishment. É uma história que vai de encontro a muitas outras de Macau, que têm que ver com esse secretismo e com essa abertura que sempre serviu todos os lados, pode-se dizer, aqui em Macau. Exatamente, Hugo. Assim recordamos o tráfico de culos e uma das suas principais figuras, um dos seus grandes instigadores, João de Carós, filipino, que deu o nome aqui a uma rua de Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Thank you.